a nata da natureza começou a cantar. A ave de plumas passou a voar. O bicho de patas se viu a correr. O homem de estrelas se pôs a sonhar. Tudo no horizonte não parou de rodar. A terra no infinito não cessa de girar. Eu sigo em frente e nunca vou parar. A vida é um ciclo, depois vem outro e mais outro. Tudo representa as mutações da vida de cada ser. A vida é uma sequência que a gente tem de viver. O mundo não para de girar. A música é a sublimação do ser sempre a sonhar. Viva, viva, viva sempre a caminhar. Não pare, prossiga, tudo há de mudar. Acredite no futuro, acredite no futuro, acredite no futuro, acredite no futuro, acredite no futuro, acredite no futuro, acredite no futuro, acredite no futuro, acredite no futuro, acredite no futuro, acredite no futuro, acredite no futuro, acredite no futuro, acredite no futuro, acredite no futuro, acredite no futuro. Thank you.